Luiz Angelis com o H241. Rádio Difusora Canavoa. 970 quilômetros. Música, esporte e notícia. Entardeceu nas quebradas do sertão. Na difusora o tempo mudou o clima. Liguei meu rádio, a brisa deu uma foice. Estou na boca da noite ouvindo Messias Lima. Quando o dia vai embora, a tarde é quem sente a queixa. O portão da noite abre a porta do dia fecha. E a boca da noite engole o resto que o dia deixa. Dos bairros de Ipioca até o Pinambuco, da Forene até o Contal. Eu já disse tudo, né? Cruzando e cruzando para lá e para cá, para o bairro mais populoso do estado de Alagoas, que é o Benedito Neto, tá? Porque o Benedito Neto, se você quando começa a juntar Benedito Neto, dois, Frei Damião, que também faz parte. Márcio Andrade, Carlinhos, o meu nome que eu tenho para ser doido, né? Tanta gente com medo, tanto com medo, que ela fica com medo que eu não faço. Mas eu vou mandar forró para você todinho, que eu não mando assim. Chegando ao final vi mais um programa na boca da noite, que é o curso maravilhoso de estar com vocês, desde as 17 horas até agora. Agradecer os meus companheiros que colaboram comigo na mesa de áudio, Jolecinho, Calcinha, Ricardo Melo. Qualquer um dos três que estiver na mesa, segura a peteca e nós vamos embora. Vamos tocar a saideira para a gente ir para casa. O Bruno manda. Apoio Rádio Difusora de Alagoas.